Bienvenidos a este capítulo del podcast Desbordando Naturalezas. Soy Juan Martín de Avesíes y quiero invitarlos a escuchar atentamente estas charlas que nos van a pasear por varios rincones de la antropología, la conservación, la bioseguridad y las relaciones entre humanos y otros animales. Este ciclo de podcast en Radio Pedal surge desde el grupo interdisciplinario en el estudio de las relaciones humano-animales de la Universidad de la República. Este grupo se encuentra conformado por diferentes disciplinas, como la antropología, la biología, la abogacía, la arqueología, bellas artes, así como por cazadores y conservacionistas. A través de entrevistas a diferentes actores sociales afines al tema, pretendemos aportar el intercambio entre todas las personas interesadas en estos asuntos. En el día de hoy, proponemos dialogar acerca de antropología y bioseguridad. Para ello, participarán como entrevistadora Victoria Evia, que es doctora en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, México. Trabaja como asistente en el Departamento de Antropología Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, donde también cursó sus estudios de grado y maestría. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. Sus campos de interés académico incluyen la antropología médica, la ecología política y la justicia ambiental. Entrevistará a Jean Segata. Él es profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Posee máster y doctorado en antropología social. Realizó su postdoctorado en el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias y también en el Brown University. Nos gustaría comprender un poco más las implicaciones del concepto de bioseguridad para la antropología. La primera pregunta con la que queríamos arrancar esta conversación es si nos podés comentar a qué nos referimos cuando hablamos de antropología y bioseguridad. Bom, primeiro, Vitória, muito obrigado pelo convite de vocês. Eu fico muito feliz de a gente poder conversar e continuar conversando, na verdade. A gente já tem feito algumas atividades em conjunto e, bom, essa mais uma delas e eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido nos últimos tempos fazer um conjunto de colaborações entre Uruguai e Brasil, né, no campo da antropologia, mas também da biossegurança, das relações com animais, ecologia e outras coisas mais, né? Bom, o tema da biossegurança, não é tão novo, mas ele é relativamente novo enquanto um debate antropológico, e se refere basicamente a como, né, digamos assim, nos últimos anos, um conjunto de fatores que envolvem desde processos de trabalho relacionados à engenharia genética, como que... O tema da biossegurança, na verdade, ele não nasce, obviamente, na antropologia. Na verdade, a biossegurança começa nos anos de 1970, associada, muito, muito intimamente associado, com um conjunto de ações voltadas para conter riscos que eram presumidos ou riscos que estavam imaginados diante da exposição a agentes biológicos que possam ser potencialmente patogênicos e que estavam associados à emergência de tecnologias de manipulação da vida ou de tecnologias genéticas ou engenharia genética. Nesse caso, né, a gente está falando mais especificamente de protocolos que falavam sobre os níveis de perigo de certos laboratórios onde se operava a transformação genética, ou seja, de células animais ou vegetais e assim por diante, né? Mas que também estava pensando na proteção, por exemplo, desses trabalhadores, desses ambientes, desses laboratórios. Então, a biossegurança envolvia protocolos que envolvem equipamentos de proteção individual, por exemplo, que tipos de luvas, que tipo de máscaras, que tipo de contenções a contaminação se precisava usar. Mas a biossegurança também falava, obviamente, sobre questões éticas, né, da pesquisa, ou seja, né, que tipo de modificações genéticas, né, poderiam ser executadas por essa engenharia genética em ampla complexificação. Então, talvez hoje tenha se tornado mais cotidiano, mas assim, debates muito fortes, por exemplo, no início dos anos 80, em relação aos bebês produzidos por meio artificial, em provetas, né, inseminação artificial de humanos, depois as tecnologias de manipulação de DNA, depois eu me lembro muito bem nos anos 90, meados dos anos 90, a clonagem da ovelha Dolly. Então, quais os limites dessas pesquisas, fazer clones de humanos, talvez, no Brasil, inclusive, uma novela se tornou muito famosa com esse tema, que se chamava O Clone, então, dois humanos clonados e assim por diante, que eram questões realmente que movimentavam, que deixaram de movimentar só os protocolos de laboratório, mas começaram a entrar na esfera pública, na esfera de debate público sobre os limites, por exemplo, né, dessas transformações genéticas, né, e outras coisas que foram se agregando, principalmente dos anos 2000 em diante, como cada vez mais comum o uso de sementes transgênicas ou alimentos produzidos a partir de sementes transgênicas, mas também, por exemplo, de novo, entre humanos, o uso de células-tronco embrionárias, etc. Ou seja, é um conjunto, né, de protocolos, de processos, de cuidados éticos, de limites de pesquisa que estavam pensados, por exemplo, para a manipulação genética. Só que a questão que começa a se tornar, obviamente, interessante mais recentemente para a antropologia é o quanto que esses processos que antes estavam confinados aos laboratórios e aos seus procedimentos de trabalho, aos seus procedimentos éticos, passou a se tornar parte da vida cotidiana. Né, passou a se tornar, por exemplo, parte de ações políticas também entre diferentes estados-nação, passou a regular, por exemplo, os modos de nos alimentarmos, os modos de nos relacionarmos com outras espécies, sejam de animais, sejam de plantas, mas também o modo como a gente passou a se relacionar com outros povos que poderiam ser, digamos assim, potencialmente perigosos. E eu explico melhor isso, né? Uma série de coisas aconteceu também a partir dos anos de 1990. Vocês devem se lembrar, por exemplo, da chamada crise da vaca louca, pelo menos era o nome, sim, que ficou conhecido no Brasil, né? E no Uruguai, chegou também muito forte esse tema, sim. Sim, no Uruguai, no sul do Brasil, né? Também teve esse tema muito fortemente, ou seja, né, por exemplo, começou a se ter uma preocupação internacional com a circulação de produtos de origem animal, né, e o quanto que eles poderiam ser potencialmente contaminantes, né? Então, de novo, o tema, né, dos agentes biológicos potencialmente contaminantes. O mesmo passou a ser estendido, por exemplo, para as plantas, né? Então, como protocolos internacionais da comercialização de alimentos frescos, de origem animal e de origem vegetal. Outro dia a gente conversava numa outra atividade, você também estava presente, né, Vitória? Eu falava sobre a indústria da carne, por exemplo, no sul do Brasil. É uma indústria com muitas décadas, mais de século, né? No sul do Brasil, mas antes, por exemplo, antes do advento das câmaras frigoríficas, né, do gelo, das geladeiras, etc., você transportava esses alimentos secos pelo sal, né? Era um charque, né? Eram alimentos que não eram frescos, digamos assim. Com, por exemplo, geladeiras, com os containers refrigerados, você pode transportar esses alimentos ainda frescos, a carne fresca, né, para qualquer lugar deste planeta. A mesma coisa você pode fazer com os alimentos de origem vegetal. Cada vez mais você tem o transporte de frutas frescas, de verduras frescas, né, que passam a circular entre diferentes países, né, que passam muitas vezes a criar uma esfera de apreensão, de medo, de insegurança em relação aos possíveis contaminantes que estão envolvidos nesses alimentos. Uma outra coisa que começou também a ganhar formato no final dos anos 90, mas mais propriamente no início dos anos 2000, foi a emergência do que passou a ser chamado de bioterrorismo, muito ligado, obviamente, à maneira como os Estados Unidos passou a criar uma agenda internacional, né, de terrorismo ou antiterrorismo face, por exemplo, às cartas contaminadas com antrax que foram endereçadas ao presidente dos Estados Unidos no início dos anos 2000, na sequência o ataque às Torres Gêmeas, né, e diversos outros episódios, né, que envolveram células terroristas. A preocupação que se colocava nesse cenário era de que, com o fim da Guerra Fria, cientistas, por exemplo, e normalmente os cientistas acusados eram os russos, né, talvez esses cientistas pudessem trabalhar em favor dos terroristas para desenvolvimento de armas químicas. Então, né, você já tinha duas esferas completamente distintas daquelas originalmente pensadas para biossegurança, que eram os laboratórios. Agora você tinha o terrorismo internacional, né, e você tinha a circulação de produtos alimentícios de origem animal e vegetal. E um terceiro elemento que aparece nessa cena também no final dos anos 90 é a frequência, né, cada vez mais intensa de grandes eventos epidêmicos. Então, a gripe aviária, depois a gripe suína, o ébola, depois, mais recentemente, Zika vírus, e agora, por exemplo, a gente vivendo a COVID-19 enquanto uma pandemia em escala planetária. A ideia de que agentes patogênicos, né, que podem desencadear uma epidemia ou uma pandemia em escala global como essa que a gente está vivendo agora, era uma preocupação que vinha sendo tratada também, principalmente nas últimas duas décadas, quase nas últimas três décadas, como uma agenda internacional que fez com que tanto o assunto dos mercados de produtos alimentares de origem animal e vegetal, quanto o terrorismo, e quanto à saúde, os processos de saúde e doença, né, sobretudo aqueles que envolvem contaminação com vírus e outros micro-organismos, passaram a conformar não mais uma agenda de mercado de alimentos ou de alimentação, não mais uma agenda de terrorismo e não mais uma agenda de saúde, mas uma agenda de biossegurança, ou seja, né, da necessidade global de se constituir meios de vigiar e de controlar possíveis riscos associados à circulação de agentes biológicos contaminantes, potencialmente letais e assim por diante. Ou seja, né, o que começou a ganhar forma, como eu dizia antes, lá nos laboratórios, como protocolos de trabalho, como protocolos de pesquisa, passou a virar um tema de relações internacionais, de relações públicas internacionais, um tema de saúde, mas um tema de alimentação, tudo numa única chave, né? É a chave da segurança, ou seja, a gente transformou alimento numa questão de segurança, a gente transformou o terrorismo numa agenda de segurança e saúde numa agenda de segurança, todas elas baseadas em riscos biológicos, né? Então, de uma certa maneira, só para concluir, então, a antropologia então passou a se preocupar com esse movimento, como é que aquilo que estava confinado no laboratório passou a governar a vida de humanos, de animais, de ambientes, né? Definindo fronteiras entre estados-nação, quem pode circular em que lugar, sob que condições, e assim por diante, né? Então foi um pouco isso que passou a chamar a atenção da antropologia. Bien, justamente mi pregunta venía en ese sentido, digamos, ¿cómo es que se empieza a insertar la antropología en esa conversación? Y más específicamente, quizás es más interesante que nos cuentes cómo tú, desde tu trabajo antropológico, etnográfico, con los temas de tu interés, de tu investigación, hablábamos más temprano en el estudio de los vectores, de la salud y el ambiente, bueno, ¿Cómo se empieza desde la antropología y desde tu experiencia en particular a sumarte a esa conversación, a considerarla, qué rol, qué papel empieza a tener como esa mirada antropológica y cuáles son los temas que, bueno, que para ti son más interesantes que desde la disciplina se pueden aportar al diálogo sobre bioseguridad? Entonces, yo comencé a trabajar con ese tema deve fazer uns 7 anos, pelo menos, que foi com o início da epidemia de Zika no Brasil. Na verdade, até foi uma certa coincidência, porque eu estava começando um projeto de pesquisa sobre a presença de animais na cidade. Era um projeto de antropologia urbana, digamos assim. E eu queria mapear os animais que estavam abandonados na cidade, quais eram esses animais, que animais eram esses, em que porções da cidade eles costumavam habitar, né? Então, que tipo de cidade os animais produziam, digamos assim. E aí eu comecei a encontrar agentes de endemias pela cidade caçando mosquitos. Eles usavam esse termo, inclusive, caçar mosquitos, né? E eu comecei a me perguntar, então, ao invés de diferentes animais, como eles fazem a cidade, eu comecei a me perguntar como os mosquitos faziam a cidade. Era ainda um projeto que estava ligado à antropologia urbana, como eu disse, né? Então, eu queria mapear, por exemplo, as áreas onde esses mosquitos eram encontrados e tentar, por exemplo, relacionar com outros temas que já são mais comuns na antropologia, como, por exemplo, o racismo ambiental. Isso, para mim, era uma coisa muito evidente, porque os agentes de endemias, eles procuravam mosquitos em certas porções da cidade que já eram estigmatizadas por uma série de outros fatores. Eram comunidades pobres, comunidades que tinham falta da água frequente, comunidades de, eu não sei como se chama em espanhol, cartoneiros, que trabalham com reciclados. Sim, né? Classificadores. Então, isso. Então, eles eram acusados, por exemplo, de criar pragas, né? Porque juntam estes resíduos e para classificar, e aí criam ratos nesses lugares ou criam mosquitos, e eles eram, então, muitas vezes acusados por esses agentes de endemias de provocar situações de risco para a cidade, de uma maneira geral. Então, eu comecei a seguir um pouco esses agentes de endemias. E aí eu fui entrando um pouco nesse universo justamente dos controles de vetores. E aí foi uma coincidência o fato de ter começado a epidemia de Zika e a maneira como, por exemplo, o mosquito Aedes aegypti, que na época eu estava seguindo porque ele era um problema em relação à dengue no nordeste do país, que era onde eu estava vivendo, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, ele era um problema por causa da dengue. Mas, rapidamente, ele passa a ser reconfigurado como uma ameaça, e uma ameaça de cunho internacional, porque ele era um mosquito que podia transmitir a Zika. E aí começam a aparecer novos programas de controles desse vetor, muito baseados nessas ideias que eu estava dizendo antes da emergência da biossegurança. Então, são programas, por exemplo, baseados quase sempre em indicadores internacionais de risco. E aí, por exemplo, o mosquito se torna um indicador internacional de risco. O que eu quero dizer por um indicador internacional? Ele é uma infraestrutura, digamos assim, transcultural, transnacional ou translocal, como a gente queira chamar, do risco. Quer dizer o seguinte, em qualquer lugar onde você encontra o mosquito Aedes aegypti, potencialmente ele pode provocar uma epidemia. Pode ser de dengue, pode ser de zika, pode ser de chikungunya, pode ser de febre amarela, que são os principais vírus que ele é vetor, né? Que ele ajuda a transmitir. Então, a presença dele virtualmente era considerada como uma ameaça, potencialmente global, inclusive, porque o vírus poderia se alastrar, né, por exemplo, uma pessoa contaminada com esse vírus pode viajar para um outro lugar onde também tenha o mosquito Aedes aegypti, que pode picar essa pessoa que já está contaminada e se contaminar e assim fazer essa propagação, digamos, de uma doença. Então, os programas que passaram a ser implantados nesse contexto, eles começaram a substituir as políticas públicas de saúde no Brasil, políticas de prevenção, que tinham a ver com saúde ambiental, que tinham a ver com o cuidado ecológico, né, o equilíbrio ecológico para a manutenção da presença desse mosquito num nível que não era um nível de ameaça, né, e passam a usar outros sistemas de vigilância e controle que são baseados em tecnologias. Por exemplo, o que eu acompanhava lá em Natal foi o monitoramento da presença de mosquitos por meio de ferramentas de geolocalização. O que, que eles faziam? Eles espalhavam armadilhas pela cidade para capturar ovos de mosquito. Essas armadilhas, essas trampas, elas eram codificadas. Elas estavam posicionadas por meio de GPS, né, para você saber exatamente a localização delas. E o que, que acontecia? Agentes de endemia, então, passavam para conferir toda semana essas armadilhas e saber quantos ovos estavam depositados lá. A partir da contagem dos ovos, eles acionavam um sistema também, todo digital, todo eletrônico, onde eles colocavam, na armadilha que está na posição tal, pelo GPS, né, foram encontrados tantos mosquitos. E aí começavam as coisas que me preocupavam, porque eles não encontravam mosquitos, eles encontravam ovos. Mas porque eles encontravam ovos, eles presumiam que tinham mosquitos, tinham colocado esses ovos. Eles calculavam quantos ovos, mais ou menos, uma mosquita, né, um mosquito fêmea, coloca, em torno entre 150 e 200, contavam mais ou menos o número desses ovos, e aí diziam o número de mosquitos. Ah, nós encontramos aqui mais ou menos 10 mil ovos, então a gente encontrou 200 mosquitos. Era um cálculo assim que eles faziam, tá? E alimentavam um software, né, onde eles colocavam o número de mosquitos encontrados. Esse software estava ligado com um outro, que era um outro programa, que era o da epidemiologia, onde se reportavam os casos de pessoas contaminadas, fosse com zika, com dengue ou com chikungunya. Quando você reporta um caso, você coloca o endereço residencial dessas pessoas, tá? E o que, que o tal do programa fazia eletronicamente? Ele cruzava os dados das armadilhas de mosquito com o endereço residencial das pessoas contaminadas. E ele tentava traçar possíveis locais de risco, combinando a posição onde tinham armadilhas com maior número de mosquitos e as regiões da cidade onde tinha o maior número de contaminados. E ali eles passavam a atuar, digamos assim, os agentes. Ou seja, eles intensificavam a vigilância, eles faziam campanhas, né? Como as campanhas da virada do século passado, do século XIX para o século XX, campanhas para tentar erradicar os mosquitos daquela área, jogando veneno nos lugares onde se acumulava água, inclusive a água potável, né, nas caixas onde as pessoas acumulam água nas suas casas para beber, e assim por diante. E tudo isso é operado a partir de uma lógica muito, como é que eu vou dizer, de uma performance muito imaginativa. Porque, como eu falei para você, Vitória, eles não encontravam de fato os mosquitos, eram ovos que estavam lá. Então, eles imaginavam que, esses ovos não aparecem do nada, são de mosquitos. Então, está aqui a evidência do mosquito. E se tem mosquito, volta de novo aquela ideia da infraestrutura internacional. Se tem mosquito, potencialmente pode ter um risco de contaminação. E aí eles pegavam os doentes da região. Bom, se tem pessoas doentes aqui e se tem mosquitos aqui, pronto, né? Descobrimos a área de risco. Só que assim, essas pessoas, elas circulam pela cidade. Elas vão trabalhar, elas têm lazer. Né? Não significa que elas se contaminaram dentro da casa delas, mas era o endereço residencial delas que era usado para formar, digamos assim, essa vigilância eletrônica, né? Algorítmica, em alguns casos. Eu digo em alguns casos algorítmicas porque eles também monitoravam as redes sociais de uma determinada região. Por exemplo, se uma determinada região tinha bastante mosquitos, eles começavam a monitorar as redes sociais. Então, alguém colocava na rede social, no Facebook, por exemplo, eu não vou trabalhar hoje porque eu estou me sentindo mal, estou com dores no corpo. Aí outra pessoa dizia, você também? Puxa vida, eu estou com dor de cabeça, eu acho que estou com dengue. Pode ser, outra pessoa comentava, eu estou com febre. Então, eles juntavam todas essas evidências para dizer, bom, temos alguma coisa acontecendo aqui. Essa hipervigilância que misturava mosquitos que eles imaginavam, porque encontraram ovos, que imaginavam pessoas adoecendo por causa desses mosquitos, porque o endereço residencial de pessoas com notificação de dengue era próximo dessas armadilhas, e outra imaginação que era de que algo está acontecendo porque as pessoas estão comentando nas redes sociais que estão com sintomas de uma doença, tudo isso começou a formar, né, digamos assim, uma nova maneira de executar as políticas de vigilância e controle, por exemplo, no caso do mosquito, mas de uma maneira maior, né, de hipervigiar as pessoas em termos dessas potenciais ameaças que podem se espalhar e assim por diante. Então, foi por aí que eu comecei a fazer um pouco o trabalho. E aí, né, o meu ponto era justamente esse, né? A gente estava falando, na verdade, eu estava acompanhando técnicos que eram técnicos de computação, técnicos da informática, gente que trabalha com algoritmos, não médicos, enfermeiros ou quaisquer outras pessoas envolvidas com processos de saúde. Eu também estava acompanhando trabalhadores que são contratados num regime terceirizado de trabalho, bastante precário, cujo papel deles é fazer o seguinte, olha, vocês têm que ir até uma armadilha e se vocês encontrarem alguma coisa que seja ovo, vocês têm que reportar. Alguns deles tinham dificuldade de identificar um mosquito Aedes aegypti, sabe? Quando eles olhavam aquelas cartelinhas das armadilhas, era uma espécie de adesivo, assim, onde os ovos grudam, né? Olhava, bom, isso aqui deve ser ovo. Deve ter tantos. Era uma coisa muito precária, né? Mas, ao mesmo tempo, né, ecoava, de uma certa maneira, essa fantasia tecnocrática da saúde global de poder criar indicadores internacionais para risco. Então, mosquito, evidências nas redes sociais, números de ovos, por exemplo, e outra, né, por exemplo, comparando com outra política pública do Brasil, que eu acabei fazendo trabalho de campo também, que foi em Porto Alegre. Em Porto Alegre, eles capturavam os mosquitos e faziam o exame de DNA deles, faziam um PCR desses mosquitos para saber se eles tinham vírus. Então, não só vigiando o vetor, mas vigiando o vírus. E aí, os mapas que se criavam, mapas como do Google Maps, né? Mostrando em áreas rojas, vermelhas, o que seriam áreas de risco, porque aqui encontramos um mosquito que tinha vírus da dengue, ou ali encontramos um mosquito que tinha zika, e criando mapas virtuais, né, para expor o que seriam áreas de risco e que necessitavam, então, de intervenções de biossegurança, ou seja, intervenções que produzem o afastamento das pessoas desses lugares, que produzem uma série de protocolos de distanciamento, de controle, que hoje nos parecem muito mais familiares, né? Porque a gente tem ouvido eles por causa da Covid, né? Mas, de uma certa maneira, foi mudando, por exemplo, as relações que as pessoas tinham com certas porções da cidade. Então, em algumas porções da cidade, as pessoas se sentiam desconfortáveis, porque, bom, eu não vou por exemplo, circular naquela área da cidade, porque lá é uma área de risco. Eu vi no mapa, na internet. Muy, muy interesante, muy interesante y muy enriquecedor la forma en que nos ha sido, digamos, trayendo y bajando las distintas dimensiones que se intersectan en este concepto de bioseguridad a partir de tu propia pesquisa, tu propio trabajo etnográfico y cómo, digamos, esas nociones que, como bien decís, se juegan a nivel de salud global, de políticas bueno, globales, después se bajan y se encarnan en prácticas muy concretas, muy artesanales, todo esto que nos contabas de la, bueno, de esa como precariedad, ¿no? También de ciertos supuestos y cómo se empiezan a montar, bueno, procedimientos, protocolos en base a supuestos que me parece que es muy rico como desde una mirada etnográfica centrada en las prácticas de las personas, en poder de repente cuestionar ciertos supuestos, se permite como ir desarmando, que parece, ¿no?, como tan cerrada y armada, y mostrar la propia construcción social de esos conceptos, protocolos, de esas prácticas, y que como vos bien nos ilustrás, producen efectos muy, muy fuertes a nivel de la vida cotidiana de las personas, ¿no? De lugares que quedan marcados, de lugares como muy, muy, no sé, me parece súper interesante esta capacidad que tenés de manejar los conceptos abstractos y a su vez bajarlo a ejemplos empíricos de tu propia investigación. E me parece que fica muito evidente agora com a COVID-19, né, Vitória? Quando a coronavírus virou uma coisa tão cotidiana para a maior parte das pessoas, mas ao mesmo tempo é tão distante, tão abstrata das suas práticas. Ou seja, as políticas de saúde global conseguiram, de uma certa forma, um feito incrível, que é superexpor um patógeno. Né? Então, as pessoas falam de coronavírus por toda parte, como se todo o risco, como se toda a definição da pandemia tivesse contida no coronavírus, e não nos emaranhados e nas infraestruturas que dão suporte a ele. Então, a gente concentra nossa atenção no vírus, mas esquece do ônibus cheio, mas a gente esquece das comunidades pobres onde não tem água, a gente esquece das pessoas que não têm condições de comprar máscara, a gente esquece das infraestruturas de desigualdade, das formas de opressão, que estão o tempo todo colocando a vida das pessoas em risco. O vírus é mais um risco, digamos assim, mas esse para mim é o problema, né, de como que saúde virou esse tema de biossegurança e como que ele é concentrado nos agentes patógenos, porque a atenção se concentra neles e se esquece, por exemplo, de toda uma dinâmica social que produz a pandemia, muito mais do que o vírus, né? Vírus sozinho não faz pandemia. É um reducionismo biologicista. Exatamente. E eu acho que a crítica a esse reducionismo biologicista, que eu acho que está no cerne do que é o debate antropológico sobre a biossegurança. É claro que esses protocolos e tudo mais, eles são importantes, mas eles não podem esconder, por exemplo, todas as outras questões que nos colocam em risco, as desigualdades, sei lá, fome, a violência urbana, etc, etc, etc, né, desemprego e tudo mais. Todas elas também são formas de risco e que potencializam o risco biológico, ou que são potencializadas também pelo risco biológico. Buenísimo, Jean. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por tomarte este tiempo para conversar con nosotros en esta época del año, además, que sabemos que es bastante complicada. Y bueno, y ojalá que sigamos generando estos diálogos y bueno, oportunidades de encontrarnos y también de difundir el trabajo que se está realizando desde el sur para pensar estos temas. Gracias a esta charla entre Victoria y Jean, pudimos conocer varios aspectos y relaciones entre este campo emergente de la antropología, la bioseguridad y las epidemias. Los esperamos en el próximo capítulo.